Pode ir. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria hoje entrar num tema que, de algum modo, prolonga o anterior, e que é um tema que eu já toquei naquela apostila chamada O Problema da Verdade e a Verdade do Problema. De modo geral, todo mundo sabe que existem duas grandes perguntas filosóficas. A primeira é aquela formulada por Leibniz. Por que existe o ser e não antes o nada? Então seria a justificação da existência. E a segunda pergunta é a pergunta de Pôncio Pilatos: quid est veritas? O que é a verdade? Essa pergunta de Pilatos, ela tem pelo menos três sentidos. O primeiro sentido é você saber, dentre várias alternativas, qual é a verdade. Ou seja, isto é verdade ou aquilo é verdade, né? Então, dentre várias afirmações, umas são verdadeiras e outras são falsas. Então, o que é verdade pode-se apenas estar designando quando que este atributo verdade pode ser atribuído, vamos dizer, a esta ou aquela afirmação, a esta ou aquela crença. Este é o primeiro sentido. O segundo sentido é em que consiste o ser verdade? O que é ser verdade? E este é o sentido decisivo, é? E o terceiro sentido, evidentemente, se ele levanta a pergunta quid est veritas, é porque ele está em dúvida. Então, é assim, como conhecer a verdade? Então, a pergunta contém esses três acepções ao mesmo tempo, e a situação se torna bastante irônica, porque ele tinha diante dele aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, de certo modo, ele estava vendo a verdade, mas ele estava com alguma. Ele tá, embora a verdade estivesse fisicamente presente, por assim dizer, para Pôncio Pilatos isso não resolvia grande coisa. Porque quando ele pergunta o que é a verdade, ele está se referindo a alguma verdade que ele pense, né, que ele possa pensar, né? Então, vamos dizer, a presença da. Em geral se usa a distinção de verdade e realidade. Quer dizer, na realidade a verdade está sempre presente. Você tem. Mas usa-se em geral o critério do Aristóteles de que a verdade só existe no juízo. Quer dizer, você extrai algo da realidade. E esse juízo, esse julgamento que você fez, ele contém alguma verdade. Eu digo. Porém, naquela apostila, O Problema da Verdade, Verdade do Problema, eu disse que se a verdade já não estivesse na realidade, como que ela poderia ser puxada pelo pensamento? Então nós temos que admitir que existe uma verdade da realidade também. E essa verdade da realidade, que era representada pelo Cristo ali, era a verdade da realidade, mas não a verdade do pensamento, no entender de Pôncio Pilatos. Então, eu acho que esta questão de o que é ser verdade nunca recebeu muita atenção, tá certo? O que, quando você chega na Idade Média, os escolásticos definirão a verdade como a coincidência entre o juízo e o fato, certo? Mas eu perguntaria: e como que eu reconheço esse juízo? Como que eu reconheço essa coincidência? Então, esta definição escolástica não é uma definição, não está lhe dizendo o que é a verdade, ela é apenas um critério de reconhecimento. Quer dizer, se o juízo que você fez, o julgamento que você fez, coincide com o fato observado, então ele é verdadeiro. Mas isso não diz o que é ser verdade. Isso diz, mostra apenas algo que acontece quando a verdade está presente. Portanto, é um critério de reconhecimento, né? É para você saber se está. Alguma verdade está presente ou não. Então, o problema do que é a verdade também não aparece aí. E também, você vê aqui, nessa mesma época, existe toda uma corrente de pensamento que, constatando que, por um lado, se exercitando no uso da razão, quer dizer, a lógica obteve um desenvolvimento extraordinário nesse período, né? Desenvolvendo o uso da razão até o máximo das suas possibilidades naquele contexto, e ao mesmo tempo permanecendo na fé católica, observaram ali uma série de contradições. Por exemplo, Sigé de Brabant, o famoso monge, que era lá superior do mosteiro, ele dizia: nós não podemos, pela razão, demonstrar que um corpo gerado reaparece não gerado. Nosso corpo existe aqui, ele morre e depois ele reaparece depois do juízo final, mas ele não foi gerado. Quer dizer, como é que aquilo que por natureza é gerado aparece de uma maneira não gerada? E uma série de outras contradições desse tipo, onde parecia haver, vamos dizer, uma oposição irrecorrível entre as conclusões que você levava, que você alcançava pela razão, e aquelas que estavam declaradas na fé católica. Para resolver isso, eles inventaram o negócio da dupla verdade. Quer dizer, existe uma coisa que você sabe que é verdade pela razão, pelo pensamento, e outra verdade que você sabe porque foi Deus que disse, porque você recebeu pela revelação. Mas daí Santo Tomás diz: olha, o que você está dizendo é que a verdade da revelação é algo cujo oposto pode ser deduzido desde princípios auto-evidentes. Então, isso quer dizer, o que está querendo dizer é que isso é uma falsidade. Não é isso? Então, isso evidentemente não pode ficar assim, nós precisamos dar um jeito. Então, houve um outro filósofo, Boécio de Dácia, não é o mesmo Boécio, autor da Consolação da Filosofia, que é muito anterior. Boécio de Dácia dizia que nós acreditamos nas conclusões filosóficas pela razão e nos dados da fé pelo milagre. E, bom, mas é evidente que isso também não resolve, porque sem o uso da razão não adianta você ver o milagre, você não vai tirar conclusão alguma dele. Mas, então, mesmo porque também o problema de você saber se é um milagre ou se é uma falsificação também é um problema que incumbe 100% à razão. E, mais recentemente, surgiu no século XX, depois do Concílio Vaticano II, surgiu o seguinte problema. Como Nossa Senhora e Fátima pediu que fosse feita a consagração da Rússia a partir de 1960, e pediu que a partir de 1960 o terceiro segredo de Fátima fosse revelado, e não foi feito nenhuma coisa nem outra. Então, evidentemente, surge entre os católicos um estado de perplexidade, onde, vamos dizer, alguma coisa não está bem explicada. Não é isso? Então, se Nossa Senhora disse para fazer e o Papa não fez, então por que não fez? Não é isso? E se não houve explicação nenhuma, na verdade, mas o que se subentendia é que a consagração, se fosse feita, se ofenderia muito a Igreja Ortodoxa e afastaria as pessoas. Quer dizer, embora Nossa Senhora tivesse prometido a conversão da Rússia no caso de ser feita a consagração, caso disseram: não vai acontecer conversão nenhuma, eles vão ficar bravos conosco, que aí que vão se separar para sempre. Quer dizer, acreditaram mais na lógica do que na revelação. Né? É o mesmo problema do Boécio da Dácia. Tá certo? Então, o problema dessa comparação, desse cotejo, vamos dizer, da razão com a revelação, é que a lógica, o pensamento, só nos dá afirmações, ele só cria julgamentos. Você pensar não gera nenhuma situação de fato, é só uma conclusão que você tirou. Ou seja, algo em que você crê. Você acredita que tem razões para crer. Tá certo? E a revelação não é nada disso. A revelação são fatos que acontecem. O sentido que tem a revelação é a própria razão que abstrai. Tá certo? Então, nós podemos dizer que a revelação é um fato bruto. A revelação não faz parte da verdade, mas faz parte da realidade. E essa confusão, ela atravessou os séculos e, de algum modo, ela está presente até hoje. Nós podemos dizer que esta confusão foi ainda consolidada pelo protestantismo, e, sobretudo, por Kant. Kant diz o seguinte: se fosse possível provar os dados da revelação, não haveria necessidade da fé, e isso depreciaria, isso depreciaria o valor da religião individual, porque você estaria apenas seguindo uma conclusão lógica e não haveria mérito nisso aí. Como existe o mérito na fé? Kant que disse isso, não sou eu, hein? Eu não acredito em nada disso. E ele diz também, a fé consiste de coisas que podem ser pensadas, mas não podem ser conhecidas. Então, ela é uma aposta no escuro. Isso, mais tarde, onde se radicaliza até com Kierkegaard, que diz que você acreditar nos dados da religião é, de fato, um salto no escuro. Não é isso? Mas isso é tudo é uma linha de pensamento protestante. Em toda essa linha de pensamento, que vem, então, desde esse Boécio de Dácia até Kierkegaard, e que se prolonga em muitas igrejas protestantes hoje, o que você observa é que a revelação é tomada como se ela fosse uma afirmação, como se ela fosse um dogma. Hã? A revelação não é um dogma, é uma coisa que acontece. O dogma é extraído. Hã? Os teólogos e o Papa extraem um sentido da revelação daquele fato. E daí o expressam. Mas este já é um produto secundário. Primeiro, o fato precisa acontecer. Por exemplo, o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte, a ressurreição, os milagres todos, etc, etc. Você vê que os milagres que Cristo faz, eles não acontecem no plano das doutrinas ou dos pensamentos. Eles acontecem no plano da realidade física. Então é como se não... Eles não são verdade, eles são realidade. Não é isso? E tem o tipo de verdade que está contido na realidade, não que está contido no pensamento ou na doutrina. Tá certo? Então, esse nivelamento, vamos dizer, da realidade do pensamento, ele sempre vai funcionar, vai sempre dar problema, porque é aquilo que o Edmundo Husserl chamava uma metábasis ex halogenos, é uma transposição para outro gênero. Você está falando de um gênero aqui, de repente você mete outro gênero no meio e faz uma confusão dos diabos. E vamos dizer que essa confusão, de certo modo, ela se arraigou na mente popular. Nunca houve uma tentativa séria de esclarecer isso aí. Nunca houve mesmo. Então, gente muito boa caiu nessa história e continua repetindo isso aí. Vai fazer o quê? Sei lá, 5 ou 6 séculos. Claro que nem todo mundo cai nisso. Tem gente que sabe que não é assim. Mas esses que sabem que não é assim nunca fizeram, vamos dizer, um esforço sistemático de botar as coisas em ordem, né? Eu acho que isso seria uma prioridade para a igreja. Quer dizer, se houvesse nos últimos tempos, um papa realmente hábil, inteligente, ele diria, olha, isso aqui é prioridade 1. Vocês não podem nivelar razão e revelação. A razão é uma coisa que acontece na sua mente, a revelação é uma coisa que acontece no mundo. Então, a revelação remete àquilo que dizia Santo Tomás de Aquino. Nós falamos com palavras. Deus fala com palavras, coisas, atos, acontecimentos, etc, etc. E não tem como você nivelar as duas coisas. O sentido que você atribui a esses fatos é obra da razão, não da própria revelação. Não é isso? Tanto que a própria revelação, ela tem que ser objeto de discussão durante séculos. Por exemplo, como de onde sai o dogma da igreja? Você reúne lá os teólogos, eles ficam discutindo o que quer dizer isso exatamente. Como é que devemos interpretar? Assim, assim, no fim chega uma conclusão. É isso. Às vezes leva 10 séculos para tirar isso aí. Ou mais, 20 séculos. O dogma da Imaculada Conceição de Maria é do século XIX. Quer dizer que levou 19 séculos para o nego tirar uma conclusão. Então, isto mostra, vamos dizer, que o dogma e a revelação são coisas absolutamente diferentes. O dogma é extraído da revelação por um esforço da razão. Você pode dizer, não, esse é o esforço da razão guiada pelo Espírito Santo, com certeza. Quer dizer, além do guiamento normal que o Espírito Santo dá à nossa inteligência, que é uma das suas funções permanentes, há, vamos dizer, uma assistência especial que ele dá, vamos dizer, aos homens santos, aos papas, etc, etc. Mas espera aí, o Espírito Santo está te ajudando, ele não está fazendo serviço no seu lugar. Então é a sua razão, fortalecida, amparada pelo Espírito Santo, que tira aquelas conclusões. Então, você colocar no mesmo plano, você discutir razão e revelação, fala, está errado, meu filho. Você pode pôr, assim, a razão e o dogma. Mas o dogma também é fruto da razão. Então, é a razão contra a razão. É um confronto da razão com a razão mesma. Aliás, que outra coisa faz a razão se não entrar em confronto com ela mesma o tempo todo? O modo normal do ser humano pensar é a oposição de hipóteses. Quer dizer, o que é o método científico? É confrontação de hipóteses. E a famosa dialética de Aristóteles, o que é? Confrontação de hipóteses. E ele dizia, Aristóteles dizia, na verdade, que a dialética é o único método possível. Quer dizer, se só existe uma tese possível, não há discussão, então você já sabe a verdade, acabou. Se existe um motivo para haver uma ciência, é a possibilidade de hipóteses, vamos dizer, diversas e conflitantes. Então, até agora eu estou esperando para ver cadê o confronto de razão e revelação. Eu falei, esse confronto não existe, existe confronto da razão com a razão mesmo. Não é isso? Mas, os termos fé e razão, eles já se consolidaram tanto no uso popular que as pessoas continuam usando. Teve até a encíclica de João Paulo II, fé e razão. Não é isso? Quando você vai ver, cai nesse mesmo caso que eu estou falando. Né? Existe o dogma da fé, existe a revelação. A revelação não é o dogma da fé. O dogma da fé vem depois. Não é isso? Então, no meio dessa situação de perplexidade criada pelo caso de Fátima, o famoso apóstolo da consagração da Rússia, que é o padre Nicholas Gruner, escreveu um livrinho, que eu acho um livro maravilhoso, chamado Questões Cruciais para a Salvação da Sua Alma. E onde ele diz, vamos dizer, que a desobediência, a recusa de seguir a instrução dada por Nossa Senhora em Fátima, coloca toda a igreja em risco, inclusive o próprio Papa. E que muitas pessoas, vamos dizer, não querem discutir o assunto porque houve uma declaração de Roma dizendo que, sobretudo do cardeais Bertone, Casaroli e outros, de que a consagração já tinha sido feita e de que todas as profecias já tinham se realizado. Presta atenção, já está realizado, acabou, né? Não precisa mais se preocupar com isso. Quando veio o Papa Bento XVI, falou: aqueles que pensam assim estão se iludindo, ou seja, estão se enganando a si próprios. Porque a profecia de Fátima diz respeito ao futuro e não ao passado, ou seja, são coisas que não aconteceram ainda e que vão acontecer. Quer dizer, o próprio Papa falou isso. Então, quer dizer, você tem, por um lado, a declaração oficial da Secretaria de Estado dizendo que a profecia já se realizou. Ele depois vê o Papa e diz: não se realizou. Bom, e agora? Como é que a gente faz? Em quem que a gente acredita? Então, isto cria uma situação de perplexidade para toda a população católica, pelo menos para as pessoas que prestam atenção, porque aquelas pessoas muito simplesinhas nem sabem que está tendo esse debate, para eles não aconteceu nada, eles estão aí no século XIII e estão se sentindo muito bem lá. Então, eles estão, de certo modo, protegidos pela sua ignorância. O sujeito que é analfabeto, ele é protegido pelo seu analfabetismo de adquirir um analfabetismo superior, né? E mais difícil, que é o analfabetismo das universidades, da mídia, etc, etc. Então, ele permanece num estado mais primitivo, que de algum modo é mais saudável. Quer dizer, como diz Thomas Sowell, não é isso? Quer dizer, os cientistas estão procurando a inteligência artificial, as universidades estão transmitindo burrice artificial. Né? Então você fica com a burrice natural, que é melhor do que a burrice artificial. Então, o padre Gruner, ele coloca o seguinte problema. Ele diz: o que falta em toda essa discussão é o senso da verdade. E ele diz: não adianta você seguir a autoridade do Papa e você seguir o dogma se você não tem o senso da verdade. Mas olha que coisa terrível. Quer dizer, você está lá obedecendo o Papa mandou fazer assim e assim, você obedece. Mas, se você não tem o senso da verdade, você não sabe se aquilo que o Papa disse é uma verdade ou uma mentira. No caso de Fátima, não o Papa pessoalmente, mas a Secretaria de Estado mentiu, dizendo que a profecia já tinha se cumprido. Na melhor das hipóteses, não foi uma mentira, mas foi um engano. Se enganaram a si próprios. Né? Mas depois que o Bento XVI disse que não é assim, eles não têm mais razão para continuar insistindo nisso. Mas houve outra mentira pior. Quando disseram que a consagração do mundo feita pelo João Paulo II em 1984 já era a consagração, já realizou a consagração tal como solicitada por Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora disse, é uma consagração da Rússia e tem que ser feita pelo Papa junto com todos os bispos do mundo. Não tinha nenhum bispo ali, nenhum bispo foi convocado. Então foi só o Papa sozinho que consagrou o mundo. Como a Rússia está dentro do mundo, então está consagrado. E disseram que a irmã Lúcia tinha confirmado isso. Ora, o padre Grüner dá ali várias mensagens endereçadas pela irmã Lúcia a várias pessoas dizendo que não foi realizado. Então, está na cara que está havendo uma mentira, não é isso? Ora, existe algum dogma de que o Papa pode obrigar você a acreditar numa mentira? Não tem. Mas como é que você vai saber se é uma mentira? Né? Por um lado, você tem a autoridade infalível do Papa. Agora, ninguém disse que o Papa é infalível em matéria histórica. Né? Esse aqui é o problema. Então, o que ele entende do que se passou em Fátima é matéria de história e não de dogma. Ele está se referindo a fatos. Né? Mas, pelo hábito e também pelo temor da desobediência, o pessoal então fica com medo de tocar nesse assunto. Muita gente fica com medo para não cair na desobediência. E na hora que faz isso, deprime ainda mais o seu senso da verdade. E se acaba o senso da verdade, acontece o seguinte, acaba a fé. É? Então, daí acontece aquilo que diz o Dr. Júlio Flech, uma crise de fé. O problema não é isso, aquilo, o problema é que a pessoa perder a fé, pô. É? Ou seja, perder a fé significa, não que você não acredita mais, mas que o conjunto das conclusões que a igreja foi tirando da revelação ao longo do tempo, que forma, vamos dizer, um núcleo, tá certo? Daquilo que você tem que acreditar e que está condensado no credo, acaba sendo mudado. Mas, às vezes, a mudança é explícita, como no caso da teologia da libertação, mas às vezes é implícita. Ou seja, você conserva a mesma fórmula verbal, mas você a entende de uma maneira diferente. Então não é necessário dizer que desde o Concílio Vaticano II todas essas interpretações exóticas proliferaram de uma maneira extraordinária. Quando você vê esse pessoal tipo Bultmann e outros, né, que partem para o que eles chamam de desmitologização, né, quer dizer, tratando a revelação bíblica como se fosse um conjunto de mitos. E, bom, ela tem um alcance mítico, sem dúvida. Porém, existem mitos que foram inventados e contados por pessoas, existem mitos que aconteceram. Não só no cristianismo. A vida do Buda, ela tem uma dimensão mítica, ela é um mito que é passado de geração em geração. Porém, acontece que o Buda realmente existiu, ele realmente fez aquelas coisas, então a biografia dele adquire uma dimensão mítica. No Islã, a vida de Maomé. As batalhas, o encontro dele com o Arcanjo Gabriel, a fuga para Medina, depois a vitória militar, etc. Tudo isso tem uma dimensão mítica para os muçulmanos, mas aconteceu de verdade. Não é como, por exemplo, os mitos gregos, os mitos que estão em Homero, né? Que são efeito da imaginação, produto da imaginação mítica humana. Então aí se mistura os dois sentidos da palavra mito. E na hora que você busca, então, desmitologizar, você, além de estar confundindo dois sentidos da palavra mito, tem o seguinte problema. Se a verdade da fé que está contida no mito, se ela não vale, exceto em sentido mítico, qual é a verdade efetiva que está lá dentro? Só resta uma verdade, que é a verdade da ciência física. Então, quer dizer, você vai ter que substituir tudo aquilo, tudo o que a tradição lhe ensinou, passa a ser uma expressão mitologizada de verdades que estão na ciência física. E aquilo que não cabe na ciência física tem que ser excluído. Portanto, digamos, a multiplicação dos pães não foi uma multiplicação. Tá certo? Aquilo é apenas uma figura de linguagem que expressa, vamos dizer, a divisão da propriedade, né? A socialização da propriedade e assim por diante. Tem uma série de pataquadas desse tipo. Então, o problema central é esse que falou o padre Gruner. Eu acho que é a coisa mais dramática que alguém falou no século XX. Sem o senso da verdade não existe nem mesmo a fé. Então sobra-nos este problema. Que raio de coisa é este senso da verdade? Hã? Então, naquela apostila, o problema da verdade, verdade do problema, eu toquei brevemente nisto, mas eu gostaria de aprofundar o negócio. Então, digamos, a gente, quando usa a palavra verdade, a gente geralmente usa no sentido diminuído, que é no sentido apenas funcional. Nós dizemos, isto é verdade, aquilo é mentira. Por exemplo, você tem, vamos dizer, uma demonstração silogística, você chega a ter uma conclusão verdadeira, uma conclusão errada, diz que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Ou então existe uma narrativa, tem duas testemunhas, você diz, essa está falando a verdade, aquela está mentindo. E assim por diante. Então, tudo isto aí seria impossível se nós não tivéssemos ou um senso da verdade ou, vamos dizer, um critério consensual, né, e mais ou menos como diria, convencional, um critério convencional, tudo convencional. Chamaremos de verdade tais as proposições que atendam a tais ou quais requisitos de erro ou mentira aqueles que não atendam. Seria também um critério convencional, não é isso? Então, se o critério da verdade fosse apenas o convencional, então nada impediria que alguém fixasse outra convenção e descobrisse outras verdades opostas. Então, aí seria o caos. Então, deve existir um senso da verdade em algum lugar. Mas aonde ele está? Ele coincide, por exemplo, se nós seguirmos a norma escolástica, na verdade, a coincidência entre o juízo e o fato, né? Então, o senso da verdade consistiria apenas em cotejar uma coisa com a outra. Eu pensei tal coisa e aconteceu tal outra. Então seria apenas a aplicação desta regrinha da coincidência. O que foi? Uma lagartixa no chão? Aqui teve uma epidemia de lagartixa, mas acho que eu já matei todas. As lagartixas aqui são monstruosas. Não pense que essas lagartixas bonitinhas que tem no Brasil, não é? Uns bichos assim repugnantes. Então, se o critério da verdade fosse apenas aquele que foi expresso pelos escolásticos, então todo o problema, todo o senso da verdade consistiria apenas na nossa capacidade de comparar uma coisa com a outra. Tá certo? Mas existe uma outra condição que está abaixo dessa e está como que escondida. Se eu consigo comparar uma coisa com a outra e descobrir que uma delas é verdade, então, é porque eu tenho um senso da verdade que é prévio à comparação e que é o fundamento dela. Então, a verdade não está na comparação, mas está no senso da verdade que a possibilita. Do mesmo modo, se eu disser assim, a verdade é aquilo que a ciência diz que é verdade. Então, é porque você estudou um método científico, você é capaz de cotejar uma hipótese com certos resultados experimentais construídos para verificá-lo, impugná-la, e você chega na conclusão, fala, isto é verdade ou isto é falso. Tá certo? Porém, Como é que você consegue identificar isso? É porque você tem um senso da verdade por trás disso. Então, vamos dizer, o critério escolástico não é suficiente, o critério científico também não é suficiente. E nenhum outro critério considerado em si mesmo é suficiente. Ou seja, você não tem como você reduzir o problema da verdade a um critério de verificação. Porque a possibilidade do critério depende em que você tenha antes um senso da verdade. Não é isso? Então, é mais do que óbvio que o problema do estudo da filosofia não consiste em você adquirir esses critérios e conhecê-los um por um, critério lógico, um critério científico, um critério teológico, etc., etc., mas em você desenvolver o senso da verdade. Não é isto? E, se você, outro dia um sujeito me perguntou, falou, mas em quem a gente deve acreditar? Eu digo, bom, peraí, primeiro você tem que colocar o seguinte problema, eu posso acreditar em mim mesmo? Né? Porque se eu não acredito em mim mesmo, eu não vou acreditar em mais ninguém. Então, eu sou confiável? Todos nós sabemos que às vezes nós dizemos a verdade e às vezes nós mentimos. Não é isso? E quando você mente, você pode em seguida adornar a mentira com outra mentira e outra e outra e outra e outra e no fim você esquece a verdade. Isso pode acontecer para todos nós. Mas isso acontece por quê? Porque você tem um senso da verdade previamente a isto. Então, em algum lugar da nossa alma existe este senso da verdade. E, de algum modo, você tem que aprender a reconhecê-lo e se ater a ele e nunca sobrepor a ele os critérios. Os critérios nascem dele e não o determinam. Então, por exemplo, existe o critério da obediência. Não é isso? O Papa disse, Roma locuta causa finita. Então, o Papa disse tal coisa, nós temos que obedecer. Eu falo, assim, mas para obedecer você tem que entender. E para entender você precisa do seu senso da verdade. Então, quer dizer, a obediência não resolve. O critério científico também não resolve. Você pode fazer, conectar a hipótese com os dados da experiência, com todo o método experimental, mas como é que você consegue fazer isso? É porque você tem um senso da verdade por trás que permite isso. Então, o senso da verdade, ele se expressa, ele tem várias manifestações que o simbolizam de algum modo, e que o significam, e que o representam. A obediência, a lógica, o método científico, a memória histórica, etc. Tudo isso aí são formas de você alcançar a verdade, tá certo? Porém, tudo isso seria inútil se você não tivesse um senso da verdade, ou seja, se você não soubesse profundamente o que é ser verdade. Então isso é, como dizer, um conhecimento que todo mundo tem, mas que ninguém expressa, porque é muito difícil expressá-lo. Não é isso? E, na verdade, este é o grande problema da filosofia, que é o senso da verdade e como desenvolvê-lo. E uma das principais funções do ensino universitário hoje em dia é ensinar as pessoas a confundir o senso da verdade com os critérios que o representam. Critério lógico, critério fático, critério científico, critério teológico, critério da revolução. Por exemplo, no marxismo tem essa coisa de que é verdade aquilo que se insere na dialética revolucionária, não é isso? Então, uma coisa que não é verdade hoje pode virar verdade amanhã. Bom, esse é mais um critério também, pode ser verdadeiro ou falso, não interessa, mas ele é só mais um. Os critérios todos nascem de um senso da verdade. E eu não vou explicar hoje o que eu penso do senso da verdade, eu vou deixar isso para a próxima aula. Hoje foi só para introduzir o problema e mostrar para vocês a importância disto. Você vê que ao longo dos diálogos socráticos, o que Sócrates está sempre puxando as pessoas é o senso da verdade. E ele mostra que esse senso de verdade se revela naquilo que você já sabe e que você não pode negar. Porque você é sua própria testemunha interior, não exterior. Ou seja, você sabe o que você pensou e você sabe por que pensou. Então, nós vemos, esse senso da verdade, ele tem algo a ver com a verdade com que uma consciência se apresenta para si mesma. Né? Não é um critério externo, não tem nada a ver com, vamos dizer, para você reconhecer um fato externo, você precisa disso também. Por exemplo, você presenciou uma cena, o que foi que você presenciou realmente? Né? Nós sabemos como é fácil você falsificar um fato. Ontem mesmo assisti um documentário sobre a vida de Wyatt Earp, o famoso xerife. Ele disse que o famoso bang-bang, o famoso tiroteio dele com a família Clanton, sobre a qual se fizeram 40 filmes, teve 30 testemunhas. E nenhum dos testemunhos coincidia com os outros. O que, que aconteceu? É? Nós sabemos que, por baixo dos testemunhos, algo realmente aconteceu. Então, esse algo, como nós dizemos, só Deus sabe. Quando nós dizemos só Deus sabe, quer dizer, é uma coisa que é uma verdade que está na realidade, não no nosso pensamento. Está na realidade e o nosso pensamento não alcança. Por quê? Porque já passou e porque houve um monte de mentira e de fabulações em cima e nós estamos confusos. Então, é o que eu pergunto para você. Você sabe ou não sabe que existe a verdade da realidade? Se não existisse nenhuma verdade da realidade, seria até impossível eu perceber que 30 testemunhos divergem. Então, tudo o que nós falamos subentende esta crença. Inclusive o ceticismo. Existe a verdade da realidade, que não é a verdade do meu pensamento. Ele está na realidade. Ou seja, algo aconteceu de fato. Algo acontece de fato. Hã? Quer eu consiga apreendê-lo ou não. Quer eu consiga transformá-lo numa verdade de pensamento ou não. Quer eu consiga transformá-lo numa crença verdadeira ou não. Algo aconteceu. E esta a fidelidade do homem à verdade da realidade, isso aqui é o senso da verdade. A verdade existe, ela acontece, ela está aí. Embora o nosso pensamento possa se confundir. E tem que haver um modo de eu intensificar a minha fidelidade a esta verdade da realidade, permitindo que ela fale, em vez de superpor os meus pensamentos. Isto esse aqui é o senso da verdade. Ou seja, no caso, por exemplo, de Fátima, deu muito bem, ou a consagração foi feita, ou ela não foi feita. Uma das duas coisas aconteceu na realidade. Ou a consagração que o Papa João Paulo II fez do mundo atende ao que Nossa Senhora esperava ou não atende. Só quem sabe disso é Nossa Senhora. É isso? Então, alguma coisa aconteceu na realidade e nós até hoje não sabemos o que é. Então, nós podemos criar a nossa crença, a nossa ideia, e essa ideia pode se superpor à realidade a um ponto quase inimaginável. Você vê, no início, na fundação da ciência moderna, no tempo de Galileu, os caras haviam descoberto o poder das matemáticas. E estavam deslumbrados com aquilo. E estavam deslumbrados, sobretudo, com a geometria. Se você me perguntar o que é a geometria, eu digo, a geometria é a lógica da nossa imaginação espacial e não do espaço. O espaço pode ter mil propriedades que nós não apreendemos. E o simples fato de terem aparecido as tais geometrias não euclidianas já prova isto. Ou seja, existe uma geometria divina, que é a geometria do espaço real, a verdade da realidade do espaço, tal como Deus o criou. E existe a nossa geometria, que mede aqui, mede ali, e representa, simboliza algumas das propriedades desse espaço, sem poder apreender todas, e sem poder sequer saber qual é a hierarquia efetiva entre as várias propriedades. Mas, na Renascença, o pessoal acreditou que a geometria humana fosse a linguagem de Deus. Eles eram todos pitagóricos. Na Bíblia está lá, está tudo contado, pesado, medido. Sim, está na cabeça de Deus. Está na mente de Deus. Ele sabe a contagem exatamente. Quem diz que a sua contagem coincide com a dele? Hã? Então, quem diz que a linguagem das matemáticas humanas é a linguagem de Deus? Não é isso? Nada nos garante isso e, com certeza, muito provavelmente não é. Mas, na Renascença, houve essa ideia de que, vamos dizer, eles estavam tão deslumbrados com o progresso das matemáticas naquele tempo, as descobertas eram tantas, que eles acharam que aquela geometria que eles conheciam era, de fato, a própria linguagem de Deus e que, através delas, podiam captar a linguagem divina. Então, daí resulta uma infinidade de mitos, tá certo? Que fazem parte da história da ciência, mas que, quando você hoje estuda, por exemplo, a lei da gravitação universal, ou as coordenadas cartesianas, ou qualquer desses elementos científicos que apareceram naquela época, você os estuda já adaptados à mentalidade moderna, né? E isentos de todas as suas taras originárias. Por exemplo, ninguém te ensina que Galileu, baseado na sua astronomia heliocêntrica, acreditava que os cometas não existem, que eles são apenas ilusões de ótica criadas pelo Sol. Ninguém lhe conta isso. Digo, mas se ele estava na razão com a sua teoria heliocêntrica, como é que daí ele tirou uma conclusão tão absurda? Simples, porque ele considerava que o Sol não era o centro do sistema solar, nem sabia o que era o sistema solar, mas que era o centro do universo. E no confronto com o inquisidor São Roberto Bellarmino, São Roberto Bellarmino deu-lhe um baile, provou que aquilo era absurdo e mandou Galileu para casa chupar dedo. Tá entendendo? Hoje, a história é contada, vamos dizer, pelo que sobrou de genuíno nas descobertas de Galileu e que se incorporou à ciência seguinte, e não aquilo que Galileu efetivamente disse na época. Então, isso quer dizer que a verdade da ciência físico-astronômica de Galileu é obtida na base da falsificação da história de Galileu. Na verdade, o quociente de verdade que havia ali dentro estava misturado com um monte de lendas, mentiras, etc, etc. É o ensino subsequente, são as escolas depois que limpam aquilo e dizem, bom, eu não vou ensinar para a garotada a besteira que Galileu falou, vou ensinar só a parte boa. E daí o neguinho fica achando que aquela parte boa era tudo, né? E que quem quer que contestasse Galileu devia ser uma besta quadrada. Então, até, vamos dizer, divinizam Galileu como se fosse um herói. Então, nessa época, então, a ideia de você apreender a linguagem divina por meios matemáticos era assim, era uma crença, era um dogma que vigorava nos meios científicos. Um dogma pitagórico. Havia muitas organizações esotéricas ali que cultivavam aquele pitagorismo e os caras acreditavam nisso, simplesmente. Então, na verdade, esse é um dogma religioso, tá certo? E esse dogma, ele se incorpora à ciência da época e, em seguida, é transmitido às gerações seguintes, separado do fundamento esotérico que o originou. Então, é por isso que eu disse, as pessoas que hoje são treinadas numa ciência, numa universidade, elas são de algum modo induzidas a ignorar a história daquela ciência, porque elas querem só a parte daquela ciência que funciona nos termos de hoje. O resto, para eles, foi jogado no lixo, é lixo. Mas, é o tal negócio, existe a faculdade de física, meu filho, existe uma faculdade de história. E as duas têm que ficar o mais próximo possível da verdade, né? Então, não tem como a verdade da ciência física se afirmar à custa da falsificação da história da ciência física. As duas coisas têm que ser harmonizadas, ainda que isso leve a algumas contradições e perplexidades. Então, muito bem, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Pode testar? Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Então vamos lá. Antes das perguntas escritas, tem uma pergunta aqui de corpo presente. Aqui está aqui o Antônio Carlos Irã Leite Toscano. Ele tem uma pergunta. Você lembra a pergunta? Então fale bem alto para poder chegar aqui. Perguntar à professora sobre a questão desse. Mais alto, mais alto. A pergunta que eu tinha a fazer, a questão sobre essa busca, na verdade, se isso tinha tido esse dilema, se é que a gente pode dizer, tinha tido alguma influência na escolástica, principalmente na mística medieval. Os místicos medievais, se ele tinha encontrado realmente essa questão de não conseguir descrever e aí criar aquele universo da mística medieval. Sim, então, vamos dizer, em toda e qualquer busca sincera da verdade, vocês sempre têm que levar em conta o limite do indizível. Porque praticamente tudo é indizível. Quer dizer, aquilo que nós conseguimos dizer é o mínimo. E existe, para além do universo abrangido pela nossa linguagem, pela nossa comunicação, existe um treco chamado mundo, ou universo, como queira chamar, ou realidade. Tá certo? E esse mundo, ou essa realidade, ele é. Epa, apagou aqui o negócio. Pô, agora aparece o Jack aqui, pô. Sai daí, rapaz. Voltou. Então, o mundo, ele é o mediador da nossa linguagem. Quando eu falo com você veja, eu estou emitindo ondas sonoras que atravessam o ar e chegam na sua orelha. Se não fosse isso, não haveria linguagem. Então você tem a mediação física, tá certo? Além da mediação física, existe a mediação de todos os objetos, todos os referentes de tudo aquilo que nós falamos. Então, em vez de a linguagem abranger a realidade, é o contrário, né? Ela só funciona dentro da realidade. É como se você tem, vamos dizer, um edifício inteiro e você tem um fiozinho lá que tem que ter comunicando as pessoas. Mas, agora, no século XX, criou-se essa ilusão de que a linguagem é onipotente, de que só existe a linguagem. Tá certo? E isso atrapalha muito. Então, a mística é importante porque ela vai falar de experiências diretas que só tem uma testemunha inadequada. Então, o neguinho teve lá a visão de Jesus Cristo, conversou com Jesus Cristo, falou: quando é que ele vai conseguir descrever isso aí de uma maneira convincente? Nunca. Então, aquilo só vai convencer a ele mesmo. Mas acontece o seguinte: acontece que, no fundo, no fundo, toda a verdade é assim. É? Toda a verdade conhecida diretamente por intuição é conhecida por um só, ou pode ser por vários, mas cada um deles por sua própria conta. Isso não é comunicável. O que é comunicável é um signo disto. É? E o signo não transporta em si a veracidade da intuição. Ele tem que ser reativado mediante uma intuição similar, análoga ou coisa assim. Isso na melhor das hipóteses. Então, isso quer dizer que o portador do conhecimento é sempre o indivíduo humano isolado. É? O que nós trocamos, por exemplo, o que eu estou falando aqui para você é um conjunto de signos que só funciona porque você consegue, vamos dizer, se reportar a experiências análogas que você teve. Tá certo? Mas isso é sempre muito limitado. Se não fosse limitado, então quando você diz uma verdade, todo mundo reconheceria na mesma hora, o que não acontece. A verdade pode ser gritada de cima dos telhados e só uma parte acredita, uma parte que é capaz de refazer aquela experiência. É o problema dos diálogos de Platão, sempre a mesma coisa. Ele está sempre se reportando ao testemunho dos seus ouvintes. Quer dizer, a intuição, que é a percepção direta, e o testemunho são a base de todo e qualquer conhecimento possível. Não existe conhecimento racional, conhecimento por lógica. A lógica só trata do esquema de possibilidades, ela não trata de nada concreto, nada real. Então, assim como também, vamos dizer, a geometria, né, só trata de propriedades imaginárias do espaço, não da propriedade do próprio espaço, né? Então, assim como confundiram a geometria com o espaço real, também confunde a linguagem com o mundo real. E, no entanto, vamos dizer, os místicos têm um tipo de conhecimento que só vale para eles, porque só eles tiveram aquela experiência. E o que eles escrevem é sempre totalmente impotente para chegar lá. Mas isso não invalida a sua experiência. Por quê? Porque além das visões místicas, você tem outros meios pelos quais Deus se comunica com os seres humanos. Por exemplo, o sujeito que observa um milagre, ele não precisa de nenhum dom místico para ele ver o milagre. Você vai dizer que os 70 mil caras que viram lá a dança do sol em Fátima, todos eles eram grandes místicos? Cada um era uma Santa Teresa de Ávila? Não, tinha um monte de idiota lá também, entendeu? E todos eles viram. Por quê? Porque aquilo é uma coisa que se manifesta fisicamente. Não é isso? Manifesta fisicamente. Muito bem, eles podem provar isso? Não podem. Você ter 70 mil testemunhas não prova. Se alguém não quiser acreditar, você pode continuar contestando. Tá certo? Só o que você pode demonstrar, provar, são raciocínios lógicos, tá certo? E não mais do que isso. Mas o raciocínio lógico também, como toda a lógica só se refere ao mundo da possibilidade, não da realidade, a prova lógica ela tem evidentemente uma validade intrínseca que não significa veracidade. Então, em última análise, a possibilidade de provar qualquer coisa para quem não deseja isto é quase impossível. E é por isso que eu digo que o problema básico é o senso da verdade. Você que tentar, vou fazer aqui uma prova universalmente cogente, que todo mundo que ouvir tem que engolir aquilo. Digo, isso nunca funcionou, nem nunca vai funcionar. Porque isso aí viola o livre-arbítrio humano. Se eu quiser acreditar que 2 mais 2 dá 5, ninguém vai me convencer que é 4. Portanto, vamos dizer, nós só temos duas vias de conhecimento. Você tem uma direta, que é a intuição, que é a percepção do que está presente, tá certo? E nós temos o testemunho. Tudo é testemunho, no fim das contas. Toda a ciência se baseia em testemunho. E o testemunho depende da confiabilidade. A confiabilidade existe quando você percebe que uma pessoa comunga do mesmo senso da verdade que você. É? Então, todo e qualquer conhecimento humano depende disso. O conhecimento depende da confiabilidade, o qual depende do senso da verdade. Na próxima aula eu vou falar mais do senso da verdade. Não existe nenhuma maneira de você criar uma garantia contra isso. Quer dizer, um conhecimento que seja tão absolutamente certo e provado que ninguém possa dizer que não. Sempre se pode dizer que não. Então, Santo Tomás de Aquino dizia que a mística é o conhecimento experimental de Deus. E é mesmo, mas só vale para quem teve a experiência. E ele pode contá-la. Mas do sujeito ler a experiência mística do outro, isso não vai dar uma experiência mística para ele. Ele pode acreditar ou não. E mesmo, vamos dizer, o milagre, você pode ver o milagre na sua frente. E você, ainda assim, você resiste. O Concílio Vaticano I, diz que você observar um milagre quando está negando é pecado contra o Espírito Santo. Né? Então, esse é observar um milagre. O milagre acontece na sua cara e você ainda assim continua negando, isso é pecado contra o Espírito Santo. Então, isso é ódio à verdade. Então, assim como existe o senso da verdade, existe o ódio à verdade. Então, são coisas que foram tratadas na doutrina católica, mas que na filosofia não foram muito exploradas. Né? Na próxima aula eu vou falar mais disso. Bom, vamos lá. O Círio Sapper pergunta: ainda é possível no Brasil de hoje o exercício de uma vida intelectual plena? Eu digo, bom, na escala individual, sim. Ninguém pode impedi-lo de levar a vida intelectual caso você queira, mesmo que você esteja absolutamente sozinho. Tá certo? Agora, ser possível não quer dizer que seja confortável e não quer dizer que não tenha um preço altíssimo. Isso, o preço pode ser, por exemplo, o isolamento. Você não tem nem com quem conversar. Se bem que hoje em dia, depois que eu inventei o seminário de filosofia, isso melhorou muito, porque todos vocês podem conversar uns com os outros, mesmo que seja só por internet. Então você já tem uma rede de comunicações que 20 ou 30 anos atrás não existia. Então as coisas já melhoraram só com isso. Então, quer dizer, o intercâmbio intelectual é fundamental. Tá certo? Você pode viver sem ele se você tiver uma vocação específica para esse tipo de atividade solitária, que é o caso que eu tenho, eu sempre tive isso. Né? Mas isso não, vamos dizer, não faz parte intrínseca da vida intelectual. Isso é vamos dizer, um elemento acidental, que pode acontecer ou não. Pô, o negócio apagou de novo. Lá vem o Jack de novo. Pronto, voltou. Daí ele pergunta se eu, quando mais jovem, tinha preocupação de ler uma cota X de livro por mês por semana. Nunca na minha vida. Teve livros que eu fiquei um ano inteiro lendo só aquele livro. Quando eu li As Investigações Lógicas da Rede do Mundo Russo, eu fiquei um ano inteiro só com aquele livro. Claro, de vez em quando parava para ler, sei lá, uma novela policial, uma coisa assim, mas aquele livro me deu um ano de trabalho, que depois eu dei um curso de vários meses a respeito, está aí gravado, o curso tem acho que 800 páginas de transcrição. Então, mais ainda, só a introdução dele, que são 200 páginas, eu acho que me ocupou uns 6 meses, porque é uma coisa muito densa, né? Edmund Husserl, ele sabia taquigrafia, então ele, por exemplo, ele pensava na velocidade que ele escrevia. Então você imagina a densidade desta coisa, você está praticamente colocando ali cada pensamento dele. Então isso não foi escrito para ser lido assim por multidões, foi escrito para ser lido por estudiosos, por gente da mesmo grêmio dele. Então o número de livros não importa. Outros livros, tem livro que eu leio num dia só. No mesmo dia eu começo e termino. Mas não um livro desse aqui. Né? Livros de história, por exemplo, eu leio com muita velocidade. Né? Vamos lá. Marcelo M. Conta a história da religião, até que ponto funciona exatamente a primazia dos fatos, uma vez que se trata de objeto de cara sobrenatural. Fala, não, peraí. Os fatos são de caráter sobrenatural no seu alcance. Mas eles têm de ser pertencer à esfera natural para que possam acontecer. Tem que ser um acontecimento da ordem física. Né? Eles têm que se manifestar na ordem física, ainda que transcendendo-a pelo seu sentido. Então, se você falar, o milagre da multiplicação dos pães. Eu digo, sim, mas eram pães que as pessoas podiam comer ou eram pães sobrenaturais? Eles eram sobrenaturais pela sua origem, mas não pela sua consistência, eram pães de verdade, como qualquer outro pão. Senão, não houve milagre algum. Isso, do mesmo modo, o sujeito tinha uma doença incurável, tinha lá um câncer, foi curado. Ele tem que ser curado fisicamente. Aquilo tem que ser constatado fisicamente. Não é isso? O paralítico que sai andando, né? A tua fé te salvou. Né? Sim, você está andando com a fé? Não, você está andando com as pernas, pô, senão não seria milagre nenhum. Né? Então, não, esse problema realmente não existe. Você pode, para estudar essas coisas, você tem que se guiar pelo mais estrito materialismo. Aconteceu ou não aconteceu neste mundo, na ordem física. Se não aconteceu, não é milagre, e aquilo que não aconteceu não significa absolutamente nada. A não ser que seja uma invenção humana, uma obra, uma criação humana, por exemplo, uma história mítica criada para simbolizar tal qual coisa. Então, ela existe fisicamente como obra do seu fulano, como as escritas de Homero, por exemplo. Né? Maurício Noblato pergunta: entendo as razões que fazem grandes corporações financiar a nova ordem mundial e os movimentos de esquerda atuais. As vantagens que eles terão ficam bem visíveis. Porém, não entendo o que motivar banqueiros norte-americanos judeus, principalmente, e não judeus, financiarem a Revolução Russa de 1917 e seus militantes profissionais como Lenin, Trotsky e outros. Além, também financiar o não soviético no período da Guerra Civil, dos primeiros anos da Revolução e pós-Revolução. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que na comunidade judaica, durante o século XIX, muita gente teve a ilusão de que no socialismo teria mais chance, teria mais liberdade. E essa ilusão foi fomentada, porque você vê, a União Soviética foi um dos primeiros países a classificar o antissemitismo como crime. Mas uma coisa é o que está na Constituição, outra coisa é o que Stalin estava fazendo. Ele botava lá, é crime, e ele mesmo mandava matar um monte de judeu. Então, as pessoas se iludiram com esta promessa. Você vê, nenhum país do mundo tinha. Hoje em dia, muitos países têm isso. Quer dizer, antissemitismo é crime. Mas a União Soviética foi o primeiro, e nós temos que reconhecer o mérito. Só que foi só da boca para fora mesmo. E, além disso, você vê que é natural quando dizer que a liderança do movimento comunista estivesse repleta de judeus. Por quê? Os judeus eram uma fração insignificante da população russa, mas era a fração mais culta que tinha. Você praticamente não tinha judeu no campo, estava tudo na cidade, todo mundo estudando. Então, eles faziam parte da elite intelectual. E essa elite intelectual é o que fez a revolução. Então, tinha lá, Quer dizer, um monte judeu movido não só por isto, mas pela esperança de que no socialismo acabaria o antissemitismo. Claro que foram feitos de idiota, tá certo? E morreu um bocado de gente, a brincadeira saiu muito caro. Só que quando perceberam isso, já tinham morrido. Uma das grandes diferenças que aparece entre as ideologias nazista e comunista é que o nazista fala o português claro. Ele diz, nós vamos matar você. Daí você acha que ele está, que é uma figura de linguagem. E você não liga. E daí vem o comunista e fala, não, nós vamos tratar você bem, né? Nós vamos te proteger, etc, etc. E você acredita que é exatamente isso, quando não é. Então, a truculência, não se deixe enganar pela truculência verbal nazista e pela doçura da linguagem comunista. Por quê? A linguagem comunista também apela para a truculência no instante seguinte. Eles mudam, vamos dizer, da sedução para a ameaça com uma facilidade impressionante. Não é isso? Então, você não pode esquecer, vamos dizer, que os movimentos fascistas e nazistas nasceram. De onde nasceram? Nasceram de soldados que voltaram da Primeira Guerra e que estavam desajustados na sociedade. Então eram pessoas que tinham vivido 4 anos no meio do sangue, da lama, da violência, da brutalidade, e de repente voltavam para aquele mundo burguês, está tudo bonitinho, todo mundo educadinho. Eles não aguentavam isso, então eles partiram para um discurso truculento. Então, esse é um estilo diferente do socialismo. O socialismo tem que seduzir as pessoas, não é isso? E esses caras não precisavam seduzir ninguém, porque eles estavam falando para outros que estavam tão revoltados e tão desajustados quanto ele mesmo. Aquilo era um bando de maluco, evidentemente, tá certo? E esse problema dos soldados que voltam da guerra é sempre um problema em toda a sociedade. Ou seja, no Brasil, como é que acabou a ditadura do Getúlio? Foram os oficiais que voltaram da guerra. Nós estamos lá levando tiro na Itália, tá, e enquanto esse cara aí vivendo a tripa fora, vamos tirar ele daí, pô. Então, a experiência da violência, da brutalidade, modifica as pessoas profundamente, para o bem e para o mal. Não é isso? Então, quando você vê que foi essa a origem do fascismo, é uma origem que não tem nada a ver com a origem do socialismo, com uma coisa, um fenômeno específico, né? E você lembra que na própria Rússia, a própria Revolução Comunista foi feita por quem? Pelos soldados que voltavam da guerra. A Revolução Russa foi eminentemente um golpe militar, não outra coisa. Então, não se trata de que eles viram. Mais tarde, eu expliquei essa coisa dos judeus, né? Porém, mais tarde, essa elite bancária internacional se tocou de uma coisa fundamental. Eles se tocaram de que a economia comunista era impossível. Né? Isso nunca vai acontecer. Eles dizem que vão fazer, mas eles vão fazer outra coisa. Que coisas vão fazer? Vão fazer o que a gente mandar fazer. Né? E vão criar umas economias deficitárias, que vão viver cheio de dívida, e eles vão dever dinheiro para quem? Para nós. Então, comunismo para o banqueiro é uma delícia. Né? Porque através da dívida ele controla o país de fora. Como sempre controlou. Né? Então, quer dizer, esta análise que eles fizeram já na década de 30 funcionou perfeitamente. Eles sabiam que o socialismo é uma etapa da história do capitalismo. Você faz um período socialista, aquilo vai tudo para o brejo, tá certo? Os banqueiros se enriquecem com aquilo, à custa da miséria dos outros, e daí volta um pouco de capitalismo. E assim por diante, interminavelmente. Eles sabem que a coisa funciona assim. Então, não perdem nada. Não é que são movidos por interesse. Não, às vezes não é nem interesse de ganhar mais. Apenas eles sabem como as coisas funcionam. E estão agindo de acordo com um critério muito realista, eu acho. Daí Vitor Visconti diz, eu acredito que a tendência de apelar para os psicologismos tenha me afetado de tal forma, devido a colegas, que agora parece impossível me livrar dessa mazela. Há em mim uma tendência quase natural de seguir o raciocínio proposto por essa forma de pensamento. Eu sugiro o seguinte, você mergulhe nas investigações lógicas de Edmund Husserl durante 1 ou 2 anos. Né? Eu considero que de toda a história da filosofia nunca houve uma contestação tão bem feita quanto esta, porque ele pega justamente o psicologismo. O que é o psicologismo? É explicar o raciocínio lógico por leis psicológicas, que são as leis do funcionamento do cérebro. E ele mostra que isso é absolutamente inviável sob todos os aspectos. Então ele demonstra pá, pá, pá, pá, pá. Depois ele diz, ah, mas tem um outro aspecto possível, vamos examinar. Pá, pá, pá. Assim vai. Ele acaba com o negócio, não sobra pedra sobre pedra. Ele mostra que isso não apenas é errado, mas é impossível. Então aquilo é um modelo de contestação filosófica. Porque, vamos dizer, numa contestação judicial, por exemplo, meramente retórica, se você já conseguiu convencer os jurados com um argumento, não use dois. Mas, na dialética filosófica, ao contrário, você não está afim de convencer ninguém, você está afim de tirar a sua própria dúvida. Então, você tem que examinar por esse lado, pelo outro, pelo outro, pelo outro, pelo outro. E o Edmundo Husserl, nas investigações lógicas, criou um modelo absolutamente genial de contestação filosófica. Então, se você não se curar do psicologismo com isso aí, então, meu filho, é que você não tem jeito nenhum. Caio da Câmpora pergunta, como o sujeito pode chegar a aspirar nas coisas do alto? Como um jovem hoje, sem experiência das coisas mais belas, sem sabedoria, descrente no amor, não acredita no amor, não busca o sexo, descrente em Deus, poderia mudar o rumo da sua vida? Ainda que o sujeito estivesse diante de algo extraordinariamente belo, ele necessitaria perceber isso. Olha, isso aqui é realmente uma tragédia. Eu acho que se o indivíduo não tem, vamos dizer, alguma experiência, né, da beleza, do amor, da bondade, etc., até uma certa idade, depois não adianta mais. Mas quanto dessa experiência precisa? Às vezes, o sujeito é criado nas piores condições possíveis, né? Numa favela, com o pai e a mãe brutais, o pai bate na mãe todo dia, a mãe enche a cara e dá para o quarteirão inteiro. Né? Cada dia o menino chega e está lá um homem diferente na cama da mãe. Numa miséria desgraçada, a gente pode ver assim, um dia ele tem um sinal de bondade e aquilo impregna na mente dele mais do que todo o resto. Isto acontece, eu já vi acontecer, tá certo? Portanto, assim, aquele negócio, o espírito sopra onde quer, né? É sempre possível, sempre, sempre, sempre, sempre. Agora, você está falando num nível aqui sociológico, num nível de média da população, né? E para a média, eu acho que isso não vai ser possível. Isso é sempre possível para um indivíduo ou outro. E você não deve desistir desse indivíduo, você deve buscá-los onde estiver e estender a mão, tratá-los com bondade, mostrar que nem tudo é aquela miséria que ele está vendo, né? Isso. E eu lembro o velhinho negão. Eu dei 30 reais para ele na rua, um mendigo, ele virou, olhou os dinheiros, sangue bom, tá entendendo? Então, ó, eu dei uma alegria para aquele cara, tá entendendo? Ele vai lembrar daquilo, justamente porque contrasta com a miséria todo o tempo todo. Então, às vezes, não é o dinheiro, é a simples atenção, a simples bondade, a simples gentileza, né? Pode marcar uma pessoa mais profundamente do que toda a miséria e o sofrimento. Então, nunca desista. Bom, muito bem, eu acho que hoje já foi, né? Já está. Marra Signorelli pergunta, final essência da verdade não é o que nós chamamos de inteligência? Não, não é bem isso. Eu vou explicar na aula que vem. Né? Você pega aquela minha apostila, inteligência, verdade e certeza, né? Eu disse, inteligência é a capacidade de conhecer a verdade, não é o senso da verdade. O senso da verdade é desejar a verdade. É outra coisa, né? Então, bom, vamos lá. Eu acho que hoje acabou, né? Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Ah, obrigado pelos bons votos de Dia do Filósofo. Eu nem sabia que isso existia. Vários alunos pediram para dar Vários alunos mandaram bons votos. Obrigado a todos, né? Prometo fazer de novo ano que vem.